Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas e hoje esta conversa é gravada no exterior, não estamos em estúdio, mas estamos bem próximos dos nossos estúdios, o que me deixa de ser curioso. Estou a gravar esta conversa no Teatro Vilaré. Isto porque, e eu admito que este programa é gravado, é algo que nós admitimos assim, sem grandes complexos, estamos a gravar a entrevista, esta conversa, com o Miguel Xavier, no dia em que o Miguel Xavier atua precisamente no palco do Teatro Vilaré, e por isso, Miguel, o concerto, no momento em que as pessoas estão a ouvir esta conversa, já passou. O concerto já passou. Neste momento, como é que tu te sentes? Muito nervoso. É a primeira vez que venho apresentar este disco a Lisboa e de maneira que realmente estou muito nervoso. Pronto, percebe-se isso. Vamos tentar descontrair. Olha, espero que esta conversa sirva para que fiques mais descontraído também para o concerto. Entretanto, pensa como o tempo é relativo. Quando as pessoas ouvirem, já passou, já está tudo bem. Miguel Xavier, que tem disco de estreia, um disco homónimo, chama-se precisamente Miguel Xavier, um disco que eu tenho aqui na minha mão. Miguel, como é que foi então o caminho até este disco de estreia? O caminho começou quando eu era muito pequeno, em casa da minha avó. Ela ouvia muita música e eu não sei porquê, aquilo que mais me encantava de toda a música que ela ouvia era o fado. Já disse isto várias vezes, muitas vezes não era o significado das palavras, porque eu realmente era muito pequeno e não entendia, mas sim a característica que cada fadista tinha ao cantar. Apesar de ser a mesma música, o mesmo registro, não é? Cada um tinha o seu cunho pessoal e eu achava isso muito engraçado. Depois o bichinho ficou, à medida que fui crescendo, fui começando a procurar por mim, a tentar criar as minhas próprias referências, cada vez que procurava mais, cada vez gostava mais, e depois tudo se desenrolou até aqui, não é? Até este disco, Miguel Xavier, disco homónimo, e foi uma ideia tua? De onde é que veio o incentivo para gravar este disco de estreia? Este disco nasce, portanto, quando eu conheci o Miguel Amaral, que foi quem me convenceu e quem me propôs fazer deu uma ideia de fazer um disco. Eu conheci o Miguel Amaral numa casa de fados profissional no Porto, e ele então convidou-me para fazer parte de um concurso de fado de Lordelo do Ouro e Massarelos, onde eu concorri, passei as várias eliminatórias e depois ganhei. Através desse concurso abriram-se imensas portas para mim. Na altura a Rádio Festival fazia e continua a fazer uns espetáculos muito bonitos dedicados ao fado e aos fadistas, e então convidou-me logo para fazer parte daquele ano do elenco desses espetáculos. E depois, mais tarde, um espetáculo que eu fiz na Sala 2 da Casa da Música, onde correu muito bem e onde já levava o repertório deste disco. E então, depois o Miguel pensou, por que não fazer um disco, não é? E eu na altura hesitei um bocadinho. Estamos a falar de que ano? De 2017. 2017. Quer dizer, o espetáculo foi começado, o disco foi começado a ser pensado antes, em 2016, gravado em 2017 e agora lançado em 2018. Neste ano de 2018. Miguel, és de Guimarães, certo? Sim. Como é que é o fado em Guimarães? Vive-se em Lisboa, obviamente, eu tenho sempre cuidado em dizer a capital do fado, porque o fado vive-se em tantos outros sítios, não é? Mas a ligação é óbvia e as casas de fado são muitas. Pode, sim, é inegável, não é? No que diz respeito a Guimarães, como é que se vive o fado por lá? Agora, graças a Deus, está muito bem. Já há pelo menos uma ou duas associações. Em Guimarães há uma, em Braga já há duas. Mas quando eu comecei a cantar profissionalmente no Porto, nas casas de fado, não havia nada. Não havia nada, não havia... Até porque eu comecei a cantar fado regularmente com 14 anos e foi em Vila de Conde, nem em Guimarães era, não é? Os meus pais começaram a fazer férias em Vila de Conde e eu comecei a cantar fados por lá. E de Vila de Conde é que fui para o Porto. Hoje, o fado em Guimarães, posso dizer que está vivo, não é? Porquê que isso acontece? Porquê que nos últimos... É que essa ideia de o fado estar mais vivo hoje em Guimarães do que estava há uns anos, é uma ideia que... Ou seja, isso não aconteceu apenas em Guimarães, acontece em muitas outras cidades do país, até no caso de Coimbra. Há pouco tempo estive aqui no programa Malta do Fado de Coimbra, que dizia que... que a própria canção de Coimbra está mais viva hoje do que estava há uns anos. Notas isso também, ou seja, que o fado nos últimos tempos, nos últimos 10 anos para aí, tem crescido no coração dos portugueses? Sim, tem, claro que sim, e há cada vez mais pessoas interessadas. Eu quando comecei a cantar, que não foi assim há tantos anos, nas casas de fado, no Porto, o único da minha idade, e de sexo masculino e até de feminino, era eu, e agora há mais, tenho muito mais colegas lá no Porto da minha idade, e graças a Deus que assim é, e ainda bem, não é? Mas realmente houve uma, não sei se será moda, eu acho que não, mas que realmente isso é verdade, é. E se for moda também, não, a moda não tem que ser uma coisa má, desde que sirva para, claro, para que sim, cresçam, claro, talentos como o do Miguel Xavier, que hoje nos apresenta este disco, é um disco homónimo. Dizias tu que começaste a pensar em 2016 neste disco, e também nos temas que acabaram por estar aqui incluídos, são 15. Como é que foi esse processo de escolha dos temas que irias cantar neste disco de estreia? Eu inicialmente sabia que havia alguns fatos que queria gravar porque me acompanharam desde sempre, não é? Eu desde pequeno que me habituei a ouvir a Amália Rodrigues, o Alfredo Marceneiro, essas grandes vozes do fado, e então, à medida que ia cantando, ia decorando alguns fados desses fadistas, e então eu quis trazer um bocadinho desse passado, não é? Mas depois, quando comecei a trabalhar nas casas de fado, os fadistas de lá diziam-me várias vezes, nós, no nosso tempo, quando tínhamos que nos apresentar ao público numa casa de fados, tínhamos que criar o nosso próprio repertório, não é? Uhum. E então com este disco eu tentei trazer um bocadinho isso. Depois também peguei em alguns fados que já tinham sido gravados anteriormente com uma nova música, uma nova roupagem. Ao longo desta conversa vamos ouvir aqui alguns temas, inevitavelmente, e eu pedi que escolhesses já dois. Não sei, eu sei que estou a pedir-te assim do nada para pedir dois temas, mas o que é que sugeres que possamos ouvir agora nos próximos minutos? Sugiro então o Soneto Inglês, com a letra do Alexandre O'Neill e a música do Filipe Teixeira, que é o contrabaixista deste disco, e talvez o Graças de Lisboa, com música de um poeta muito experimentado no fado, não é? O António Vilar da Costa, com uma música de um fado tradicional, que não deixa de ser um fado tradicional, do Mar Lajinha. Vive. aberto e no sangue o teu nome já liberto. Começa a lida, gente para cá e para lá. Cantam pardais na avenida, vem gente da boa vida, vai gente para a vida má. Cantam pardais na avenida, vem gente da boa vida, vai gente para a vida má. Abre o sol os bastidores, o drama começa já. Entram no palco os atores, lágrimas, sangue, suores, gente para cá e para lá. Entram no palco os atores, lágrimas, sangue, suores, gente para cá e para lá. Os pregões bailam no espaço e ao fim da noite lenta, de olhar baço, vencida pelo cansaço, vem gente da boa vida. Sonolenta, de olhar baço, vencida pelo cansaço, vem gente da boa vida. E num contraste profundo da sorte que Deus nos dá, como um sorriso dar vida ao mundo, vai gente para a vida má. Com um sorriso jucundo, a fim de dar vida ao mundo, vai gente para a vida má. Vai gente para a vida má. Ouvimos então dois temas deste disco de estreia do Miguel Xavier, primeiro Soneto Inglês e este Graças de Lisboa. Sendo o Miguel um homem do Norte, já te deixaste encantar pelas Graças de Lisboa? Claro que sim, é uma cidade muito bonita, claro que sim, claro que já Lisboa já me deixa encantar por ela. E este, temos aqui a falar também um bocadinho sobre os temas. Queres dizer alguma coisa a propósito destes dois temas? Alguma, porque que escolheste, já me apresentaste os autores, mas se quiseres acrescentar alguma coisa em relação a estes dois temas, estás à vontade. O primeiro tema, o Soneto Inglês, é o primeiro tema deste disco. Dá o pontapé de saída para o disco, não é? Exatamente. E depois as Graças de Lisboa traduz um bocadinho da ideia que eu quis trazer para este disco. Porquê? Porque eu não me preocupei só em cantar músicas novas, preocupei-me em cantar e em trazer, tentar criar fados tradicionais, não é? Com estrutura tradicional, novos. E as Graças de Lisboa é um exemplo disso, porque tem estrutura tradicional, não é? Apesar de ser uma música bastante recente para este disco. Voltamos então um pouco atrás. Disseste há bocadinho que desde pequeno que tens esse interesse e esse gosto pelo fado. Quais foram as tuas primeiras referências? Falaste aí de Amália Rodrigues, também de Alfredo Marceneiro. Foram esses nomes, outros? Como é que, quem é que foi assim, aqueles, é normal que sempre que haja aquele até instinto de numa fase inicial de imitar, não é? Quem é que foram esses nomes que mais te influenciaram? Bem, inicialmente foi a Amália e o Alfredo Marceneiro, porque era aquilo que a minha avó mais ouvia, não é? E depois à medida que eu fui crescendo e fui procurando por mim, fui descobrindo cada fadista ao seu modo diferente, não é? E de maneira que as minhas grandes referências hoje em dia é o António Rocha, o Manuel de Almeida, agora da nova geração, o Camané, que apoia este disco, e o Ricardo Ribeiro, e são realmente essas minhas grandes referências. Camané, que aliás empresta aqui algumas palavras ao disco, que o fado nasceu um dia em muitos lugares como expressão de um sentir popular, que entre o vai e vem de um povo que sofreu, mas soube opor às tristezas muitas alegrias, que o fado cantou todos os amores sem esquecer os gestos do cotidiano, que são muitas as geografias do fado, porque inúmeros os movimentos das gentes obrigadas a partir. Todas estas verdades que os fadistas aprendem a sentir e a cantar encontram-se reunidas neste primeiro disco do Miguel Xavier, nascido em Guimarães e que se fez fadista. Como é que é contar logo assim com estas palavras simpáticas de um nome que, enfim, dispensa apresentações? Uma responsabilidade muito grande. Já lançar um disco de fados com 23 anos é uma responsabilidade enorme, e depois ter o prazer e o gosto de ter o apoio do Camané, que é para mim a minha maior referência, digamos assim, é uma responsabilidade enorme, enorme, enorme. Queria nervoso em tudo que faço agora, não é? Também bem acompanhado neste disco, na guitarra portuguesa, por Miguel Amaral, já falámos dele, viola de fado André Teixeira e no contrabaixo Filipe Teixeira. Quão importante é estar bem rodeado? Este é o teu primeiro disco, é a tua primeira experiência em estúdio, mas suponho que seja muito importante ter as pessoas certas ao teu lado. Claro que sim, eu tive a sorte de eles serem músicos extraordinários, tive a sorte de eles comporem para este disco, e depois tenho a sorte maior de eles serem os meus três grandes amigos, que nunca me deixam sozinho, estão-me sempre a ajudar, e realmente é uma sorte muito grande ter estes três músicos comigo. Cresceste, já se percebeu, cresceste a querer ser fadista. No meio dos outros miúdos, esse gosto pelo fado, inclusive esse teu desejo e esse teu sonho de fazeres carreira no fado, é visto como uma coisa estranha ou nem por isso? Agora nem tanto, os meus amigos já estão habituados, já gostam, já me veem sempre que podem, vêm-me ouvir, gostam sempre quando há novidades a acontecer, são um grande apoio para mim. Mas quando eu realmente comecei a cantar, já com 14 anos, na altura andava na escola, e ninguém da minha geração ouvia fado, ninguém queria saber de fado. Aliás, o único que ouvia fado na escola, acho eu, na escola inteira, era eu, senão na cidade, não é? Com aquela idade. Isso é curioso, porque muitas das vezes, neste caso, tu, além de ouvires fado, cantavas fado também. Uhum. Não eras apenas o ouvinte, também, mas na adolescência, e não só, nós temos muito a necessidade, eu pelo menos tinha, não sei, mas acho que é uma coisa geral, de partilhar referências, não é? Uhum. De, ora, esta, ouvi isto, ouve esta banda, ouve este artista, ou seja, essa partilha de referências é uma necessidade grande, né, nessas idades. Neste caso, tu... Mas eles faziam isso comigo, tentavam partilhar as suas referências musicais comigo, e eu depois também tentava partilhar com eles, o que não digo que era bem recebido. Eles gostavam de ouvir, ok, mas não era a música deles, e eu sempre respeitei isso, como eles sempre respeitaram a minha onda, não é? A minha música. Tem graça essa troca de cromos. Houve aqui os Metallica ou qualquer coisa assim, e eu dou-te o Alfredo Marceneiro. Miguel, no entanto, também, e eu gostava de pensar, também deves ouvir outras coisas além do fado, ou a tua dieta musical é muito à volta do fado? É bastante à volta do fado, mas não só. Eu tive a sorte da minha avó ouvir muito tipo de música, era uma pessoa extremamente moderna para a idade que ela tinha naquela altura, e então sempre me habituei a ouvir vários tipos de música. Depois em casa também tinha um irmão mais velho, bastante mais velho, que ouvia muita música, ouvia muito rock, ouvia muita metálica, e essas referências foram ficando, e eu hoje tenho a consciência que gosto de ouvir vários tipos de música, claro. Hoje estamos então a falar sobre este disco de estreia do Miguel Xavier. Miguel, à altura de ouvirmos mais dois temas. Então, já que falámos do Alfredo Marceneiro, porque não, fui de viela em viela. E depois, talvez, mais um fado de uma grande referência minha, o Não Voltes, que é do repertório do Max. Thank you.

sofrer. Saudades e tristezas que causaste. Não voltes, pois não quero reviver tanta falsa promessa que juraste. Não voltes, pois não quero reviver tanta falsa promessa que juraste. Não penses em voltar, porque não quero sentir arfar teu peito junto ao meu. E agora sou em sonhos eu venero grande amor que já morreu. E agora só em sonhos eu venero o nosso grande amor que já castigo da maldade, o meu ódio profundo. Da maldade, o meu ódio profundo, o meu desprezo. Não voltes, letra do madeirense Max, de facto uma das grandes figuras do fado, a música Renato Varela, Fado Varela, um dos temas que podemos encontrar neste disco de estreia do Miguel Xavier. Hoje é com ele que eu converso, Miguel, e não deixa de ser curioso que é que, além de, estávamos a falar da história das referências fadistas, além de seres um jovem que cresceu a ouvir fado, as tuas referências também são estas. Há pouco falaste do Manuel de Almeida, aqui o Max também uma das suas referências, António Rocha, ou seja, os nomes que tu dizes até são nomes que, claro que as pessoas no meio do fado e os ouvintes da Rádio Amália conhecem muito bem, mas o grande público, e até de forma injusta, são às vezes alguns nomes que até caíram no esquecimento, e de forma injusta, e seria importante recordar e recuperar alguns destes nomes. Mas é curioso que estas sejam as tuas referências, de facto. É curioso, realmente, mas é uma, eu acho que é uma explicação para isso, porque já em casa da minha avó, quando ela me explicava o que era o fado, dentro do pouco que ela sabia, ela já me falava na Severa, não é? Portanto, quer dizer, na Severa, que é um mito, não é? Uma fadista que existiu realmente, mas e eu sempre me preocupei em perceber o que é que havia para trás. Não o de agora para a frente, mas sempre preocupei para saber o que havia para trás. Depois também gosto muito da história, no geral, e então sempre preocupei em perceber a mudança que o fado veio trazendo, não é? E isso obrigou-me a criar referências. Eu vi fadistas muito mais antigos do que eu, não é? Da geração da minha avó, e muito mais antigos até do que da geração da minha avó. Portanto, eu acho que isso, para isso há uma explicação, não é? Como é que te caracterizarias enquanto fadista? Eu sei que é daquelas perguntas meio ingratas, que é sempre mais fácil os outros caracterizarem-te a ti, mas mesmo assim eu gostava que aceitasses o desafio. Ou seja, quais são assim as características que achas que saltam mais à vista quando as pessoas te ouvem? Ou podes também pegar naquilo que as pessoas te dizem, obviamente. Bem, eu penso que sou um fadista tradicional, que gosta muito daquilo que faz e que sempre que canto tento sempre transmitir aquilo que, da melhor forma que sei, aquilo que me vai na alma. Acho que é mais por aí. A escolha destes temas refletem também a fase da tua vida em que os gravaste? Ou seja, tiveste a preocupação de cantar coisas que de alguma maneira já sentiste? Fala-se muito disso também no fado, que é importante cantar aquilo que já vivemos. Foi uma preocupação tua? Sim, há histórias que estão aqui, que eu já vivi, claro. Posso dar o exemplo das Graças de Lisboa, que é muito engraçado, porque é a história de alguém que sai da noite, não é? Daquela noite de bebedeira, vá. E se encontra com as pessoas que se levantam de manhã cedo para ir trabalhar. Claro que eu já tive noites assim. Claro que este poema do Disse-te Adeus, da Manuela de Freitas, claro que eu já tive que dizer adeus a alguns amores, não é? Coisa que é normal. Apesar de eu ter 23 anos, também já vivi alguma coisa. E realmente alguns fados deste disco traduzem aquilo que eu já passei. Penso. Miguel Xavier, convidado esta noite das Madragoas. Miguel, vamos ouvir. Eu disse-te adeus, ainda não tínhamos ouvido, pois não? Penso que não. Acho que não. Quer dizer, seria bom ter a certeza, mas eu acho mesmo que não. Disse-te adeus, letra de Manuel de Freitas, música de Raul Pinto, fado de Raul Pinto. Numa noite em que eu converso com o Miguel Xavier a propósito deste disco de estreia, é um disco homónimo. A história da falta que tu Disse-te Adeus, letra de Manuel de Freitas, música de Raul Pinto, converso com o Miguel Xavier. Miguel, e o que é mais fácil, estar em palco ou estar em estúdio? Estar em estúdio, penso. Mais fácil? Sim. Claro, num palco é tudo muito diferente, é tudo muito... Claro que também é confortável, mas aquele nervoso miudinho que fica, que eu tenho pelo menos, antes de entrar, morro sempre um bocadinho. Claro que no estúdio é mais fácil. E esse nervoso tem diminuído ou não? Não, eu acho que não. À medida que eu vou cantando, sinto-me cada vez mais confortável, mas o nervoso é sempre o mesmo. Senão... Dizem que até é bom sinal haver algum nervosismo. Sim, pelo menos é o peso da responsabilidade, não é? Mas realmente, até onde eu me sinto bastante mais confortável é nas casas de fado, é na casa de fado, onde eu trabalho todos os dias, e é onde eu realmente é a minha área de conforto, não é? Onde é que tu estás a cantar neste momento? Estou a cantar numa casa de fados no Porto, na Ribeira, chamada Mal Cozinhado, uma casa muito antiga, onde já passaram por lá imensos fadistas. Tem uma história riquíssima enquanto o fado no Porto, não é? Eu tenho o prazer de poder estar lá a cantar de segunda a sábado. Voltamos à questão do estúdio. Mesmo assim, como é que foi esta experiência? Aliás, até fadistas, cantores, que alguns gravam tudo logo à primeira, outros, hoje em dia cada vez mais raro, mas que a partir de certa altura começa, numa entrevista com a Marisa, que fiz com a Marisa, ela falava disso, que a certa altura aquilo também começava, se repetisses muitas vezes, começava a estragar, não é? Uhum. Não é que... todas as vezes ia sendo melhor e melhor e melhor, não, há ali uma pode, vamos repetir, e depois começa a estragar também se tentares repetir muitas vezes. Tiveste experiências deste género? Tive bastante. Eu na altura estava a gravar, começava logo a gravar a meio da manhã e chegava pouco depois da hora do almoço. É difícil gravar a meio da manhã? Por acaso gosto, é engraçado, sério? Por acaso gosto. Gravar, cantar, penso que não, mas gravar por acaso gostava bastante, porque estava muito mais livre, não é? E tinha muito mais ideias, e realmente essa experiência de em que os takes, não é, vão ficando cada vez pior, é um bocadinho verdade. Não em todos os fatos, mas em alguns isso realmente é verdade. Vamos ouvir mais um tema do disco e depois voltamos para nos despedirmos, mas antes disso vamos ouvir então mais um dos temas deste Miguel Xavier, é assim que se chama, aliás, o disco de estreia do Miguel. Miguel, o que é que vamos ouvir agora? E pensa já num também para terminar, portanto, se queres terminar assim em grande, com algum tema de que gostes particularmente, não sei, mas escolhe aqui um para ouvirmos. Então, neste momento gostava, pode ser O Amor e Saudade, que tem poema de um grande poeta do Porto, o António Torre da Guia, e tem música também de um dos músicos deste disco, o André Teixeira. O amor, que sentimento tão belo e tão fatal, acaba na lei do tempo por nos fazer sempre mal. Acaba na lei do tempo por nos fazer sempre mal. Saudade, meu Deus, saudade, são estas coisas sem fim. Quanto mais são verdade, mais caem dentro de mim. Que quanto mais são verdade, mais caem dentro de mim. E quando o amor passou tão perto do meu lugar, quase ninguém parou que a saudade ia passar. Quase ninguém reparou que a saudade ia passar. Quem teve amor e saudade e depois tudo perdeu, pode sentir sentir à vontade, que do que tem nada é seu. Pode sentir à vontade, que do que tem nada é seu. Amor e saudade. António Torre da Guia é o autor da letra, André Teixeira é o autor da música, na melodia do Fado Torre. Hoje converso com Miguel Xavier, disco homónimo, é sobre ele que conversamos. Tinha de ser um disco homónimo para disco de estreia, ou pensaste noutro título? Não, eu penso que tentei, pelo menos, ser eu próprio, não é? E acho que fazia todo sentido ser homónimo. Achas que as pessoas que ouvem este disco conseguem ficar a conhecer melhor o Miguel? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que neste disco sou eu e nada mais. Miguel, como é que é a tua vida além do fado? Minha vida toda gira à volta do fado. Neste momento já consegues que ela gire toda à volta do fado? Sim, sim, sim. Aliás, eu nunca fiz mais nada a não ser cantar. Isso é um privilégio. Sim, eu, graças a Deus, tive essa sorte. E realmente, então, a minha vida toda se gera à volta do fado. Os meus horários, não é? Se bem que eu tento sempre de manhã pôr-me logo a pé, não faço aquelas... Até porque agora, engraçado, porque antigamente os fadistas costumam dizer que antigamente os fados duravam até muito mais tarde, não é? E hoje não, temos essa sorte de poder criar uma vida, uma rotina, não é? E eu tento sempre criar essa rotina, mas os meus horários, principalmente à noite, rodam sempre todos à volta do fado, das casas de fado e dos espetáculos que às vezes tenho, não é? Miguel, reta final desta conversa, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, eu acho que estás... Se calhar, não sei, agora começamos a conversa a dizer que estavas nervoso porque estamos a gravar num dia em que o Miguel vai atuar no Teatro Vilaré. Não sei se continuas tão nervoso como no início. Vou continuar até entrar. Vais continuar até entrar. Eu queria tirar-te aqui um bocadinho de nervosismo, mas nada feito. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que querias ter dito e não disseste. Olha, tens aqui os teus últimos minutos. Gostava de dizer que isto é um disco feito à minha medida, apesar de eu acreditar que há pessoas que digam que têm fados novos, umas coisas novas, eu acredito que isto seja um disco de fados tradicionais, como eu já disse, mas que foram feitos para mim, com estrutura tradicional. E eu penso que este disco traduz tudo aquilo que eu quero ser e daqui, tudo aquilo que eu sou. O que as pessoas têm dito a propósito do disco? Já tens recebido, assim, opiniões? Tenho tido... As opiniões que tive têm sido bastante boas mesmo. Até estou um bocado com... Não digo com o ego, mas estou um bocado... Estou muito feliz com isso, porque realmente as opiniões que eu tenho tido são maravilhosas. Também é... Coisa que eu não esperava, porque eu estou no Porto, quase ninguém me conhece, não é? E só tenho 23 anos e eu não esperava nada disto. É engraçado porque é importante saber lidar com as críticas negativas, mas também com as positivas. Também é importante saber lidar com as críticas positivas. Tu disseste uma coisa interessante, que por vezes quando se recebe muitos elogios, isso também a certa altura pode ser uma dificuldade, porque começas com aquele peso de, será que tenho medo de não corresponder às expectativas das pessoas que me elogiaram já. Não sei se já sentiste isso. Claro que sim, eu tento sempre gerir o que é bom e o que é mau em tudo, não é? E esse trabalho, para mim, é um trabalho pessoal e dá-me um conforto depois muito, muito grande, eu saber gerir todas as opiniões que têm acontecido em relação ao disco. Neste caso, os elogios são merecidos. Miguel Xavier, convidado esta noite das Madragoas, e terminamos com mais um tema, claro, deste disco. Nenhum de Nós, não é? É o tema que deixo para o final. Sim, tem música do Miguel Amaral, que é o fado alexandrino, do Amaral, foi assim que ficou o nome dessa música, mas depois também tem a letra do Marco Oliveira, que é um grande fadista e um grande músico, uma pessoa que eu admiro imenso, não é? Grande Marco Oliveira, e também um, eu digo assim, se me permitem, um tipo muito porreiro mesmo. Ele já foi convidado deste programa e eu gosto muito dele, e por isso acho que é mesmo uma boa maneira de terminar esta conversa, com este Nenhum de Nós, embora todos nós devêssemos ouvir este disco do Miguel Xavier. É um disco homónimo, disco de estreia, que acompanhou a emissão de hoje das Madragoas. Miguel, vou deixar-te sofrer para o outro lado. com nervos. E foi bom estares aqui à conversa comigo, e estás sempre convidado a voltar ao programa nos estúdios da Rádio Amália da próxima vez. Fica o convite. Ouves a Rádio Amália? Sim, sempre que posso tento ouvir, nunca no resposta, rádio. A resposta politicamente correta. Claro, não, mas nunca no rádio, sempre online, não é? Mas claro, tento sempre ouvir. Somos ouvidos no Porto também, através de amália.fm. Um grande abraço para o Porto, para Guimarães, para todas as cidades em que somos ouvidos. Fica então a sugestão do disco Miguel Xavier, e terminamos com este Nenhum de Nós, letra de Marco Oliveira, música de Miguel Amaral, fado alexandrino de Amaral e a voz do Miguel Xavier. Boa noite, até amanhã e um forte abraço. O tempo foi passando, levou-me beijos teus, e as cartas que escrevi ficaram sem morada. O tempo foi passando, levou-me beijos teus, e as cartas que escrevi ficaram sem morada. Eu nunca mais te vi, tu nunca mais me viste, nas mesmas velhas ruas onde a saudade mora. Saudade de nós dois, do amor que ainda existe, por pena desespera. Saudade de nós dois, do amor que ainda existe, por pena desespera, de mágoas se demora. É tudo tão diferente, bem sei que já mudaste, em tudo que sonhava, em tudo que sentisse, mas lembra-te de mim, na vida que encontraste. Adeus, amor, adeus, nenhum de nós o disse, mas lembra-te de mim, na vida que encontraste. Adeus, amor, adeus, nenhum de nós. Adeus, amor, adeus, nenhum de nós o disse, mas lembra-te de mim, na vida que encontraste. Adeus, amor, adeus.